Zequinha de Abreu, a rádio mais ouvida da cidade. Esta é a sua rádio Zequinha de Abreu, ZYK 648, 1570 kHz. Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. Orgulho do interior paulista. Sua companhia. Bom dia, cidade. Voltamos a apresentar Show da Tarde. Esta é a sua rádio Zequinha de Abreu. ZYK 648, 1570 kHz. Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. Orgulho do interior paulista. A partir de agora, você entra numa casa muito especial, onde só tem sertão. Casa de Caboclo, a sua casa sertaneja. E uma excelente tarde a você, ouvinte já sintonizado na sua rádio Zequinha de Abreu, a mais gostosa de ouvir. Porque agora são 16 horas e 12 minutinhos desta tarde do dia 5 de maio de 2023. Esta sexta-feira maravilhosa que estamos passando em Santa Rita do Passa Quatro. E você, ouvinte, o 3582-1278 já aguarda por sua ligação. Enquanto isso, já vamos abrindo a nossa programação com chave de ouro num sucesso de César e Paulinho. Noite maravilhosa! Casa de Caboclo. 16 horas e 16 minutinhos. E aí está César e Paulinho, noite maravilhosa, abrindo a nossa programação com chave de ouro pelas ondas da sua rádio Zequinha de Abreu. E dá tempo, pessoal, dá tempo de você aproveitar as maravilhosas que o supermercado São José oferece para este final de semana. São ofertas válidas somente até este dia 7 de maio. Ali onde você encontra contra filé em bifes por R$ 39,90 o quilo. Alcatra por R$ 38,90 o quilo. Picanha fresca peça por R$ 69,90 o quilo. Coxão mole por R$ 34,90 o quilo. Coxão duro por R$ 32,90 o quilo. E patinho em bifes por apenas R$ 34,50 o quilo. Aproveite, pessoal, aproveite porque já sabe, né? Que barato assim é só no Zanin. E mês das mães é na Bela Casa, pessoal. Neste mês de maio, surpreenda aquela que te amava antes mesmo de você nascer com os presentes da Bela Casa. Temos muita variedade em cama, mesa e banho, utilidades domésticas, bolsas e carteiras, relógios e uma enorme variedade em presentes. Tudo no melhor preço e você pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. E confira também as promoções para o inverno. Meias femininas revestidas de lã por apenas R$ 19,90. Cachecol feminino por R$ 16,90. Toucas femininas por R$ 16,90. E muito mais promoções espalhadas pela loja. A Bela Casa se localiza na Avenida José Ribeiro de Oliveira, no número 2420, em frente ao Centro de Lazer do Trabalhador. Porque na Bela Casa é assim, comprou, economizou. Bela Casa, tudo para o seu lar. 16 horas e 18 minutinhos, pessoal, e vamos que vamos dando sequência na nossa programação musical. E agora vamos com uma rápida palavrinha de nossos patrocinadores. E na sequência eu quero mandar uma música caprichada até a nossa querida ouvinte Ana Maria. Alô, Ana, muito obrigado por você estar sempre aí ligadinha, curtindo a nossa programação. Receba um abração aqui do amigo Gabriel a você, a todos os queridos ouvintes e amigos da sua rádio Zequinha de Abreu e, é claro, a toda essa família maravilhosa. Aguenta firme aí porque o seu programa Casa de Caboclo nesta tarde de sexta-feira está recheado das melhores músicas sertanejas. E vamos curtir juntinhos, Ana, na voz de Daniel, a gata do milênio. A Ceva Malte Bebidas, do grupo SWM, representante Colônia na região, tem tudo pra sua festa. Além do já conhecido e delicioso Chopp Colônia, uísque, vodka, vinho, cachaça, cervejas de várias marcas, refrigerantes, Coca-Cola, Guaraná, Fanta, enfim, carvão, gelo, jogos de mesa, conservadoras e muito mais. Ceva Malte Bebidas, tudo em bebidas, tudo pra sua festa. Uma loja completa na rua José Rodrigues Palhares, 574, em frente ao antigo CRO. Telefone 3584-5241. A Cooper Cana Ferragem tem uma infinidade de produtos. Lá você encontra chuveiros, biodigestores, piscinas infláveis e de fibra, toda a linha de jardinagem, produtos domissanitários, fertilizantes, corretivos para solo, inseticidas e muito mais. Pensou em ferragem? Pensou Cooper Cana? Ligue 19 9 98 94 51 38. A Eletrônica Globo presta assistência técnica aos seus aparelhos em poucos minutos. Faça um orçamento sem compromisso. Conserta-se TV, videocassete, aparelho de som, forno micro-ondas e telefone sem fio. Vendas e instalações de antenas e boosters. Realiza-se orçamentos para seguros de todas as seguradoras. Eletrônica Globo, de Geninho Silvestrini, Vitor Meirelles 521. Fone 3582-2247. Na sua construção, pense forte materiais para construção. Do básico ao acabamento, os melhores produtos e as melhores marcas. Faça uma visita, certamente você fará um bom negócio. Forte materiais para construção. João Herbeta 479, Primavera. 3582-1825, 3582-5288 e 3584-7046. A organização de luto Novo Horizonte há mais de 35 anos, prestando serviços funerais com muita dedicação, carinho e competência, é a pioneira em nossa cidade a implantar o plano luto, proporcionando inúmeras vantagens aos lutuários, inclusive caso necessite, o empréstimo de bengalas, cadeira de rodas e de banho, cama hospitalar, entre outros, convênio com médicos de Santa Rita e região. Organização de luto Novo Horizonte, sempre ao seu lado nos momentos mais difíceis, agora em novo endereço. Severino Meireles 1981, 3582-4422. E aos finais de semana e feriado, plantão no 99121-2690. THS, a melhor internet. THS. THS. Conexão com qualidade e estabilidade. A melhor internet. THS, contato fácil e suporte rápido. THS, a melhor internet. Contato fácil e suporte rápido. THS, a melhor internet. THS 3584-8989. Zequinha de Abreu, a rádio mais ouvida da cidade. Ela mexe, ela dança, ela me mexe. Vai na ponta do pé. É bandeira, é viola, é só no voleibol, é tudo que ela quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe. Vai na ponta do pé. Que graça o seu umbiquinho mexendo. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Que graça o seu umbiquinho mexendo. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe. Na pontinha do pé. É bandeira, é viola, é só no voleibol, é tudo que ela quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe. Vai na ponta do pé. Que graça o seu umbiquinho mexendo. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Que graça o seu umbiquinho. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Se segura gaitê, manda um chamamé. Doiapó que eu chui, ela é charme, ela pode o que ela quiser. Ela é cheia de axé, no forró dá um nó. Quando vai pro pacote, ela acende, ela explode. Ela é a melhor mulher brasileira. Ela dança, ela mexe, vai na ponta do pé. É bandeira, é viola, é só no voleibol, é tudo que ela quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe. Vai na ponta do pé. O seu umbiquinho mexendo. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Que graça o seu umbiquinho mexendo. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Pode ser Salvador ou no Rio de Janeiro, onde bater tambor em Barretos, em Brotas, no Brasil inteiro. A cata do milênio requebra no timbal. Ela é pura energia, ela é alegria, ela é carnaval. Alô Brasil, alô mulher brasileira, onde bater tambor, viola azular, ela tá lá pra requebrar. Vai! Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe. Vai na ponta do pé. É bandeira, é viola, é só no voleibol, é tudo que ela quer. Ela mexe, ela dança, ela mexe. Na pontinha do pé. Que graça o seu umbiquinho mexendo. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Que graça o seu umbiquinho. Que lindinho. Maluco é quem não te quer. Pode ser Salvador ou no Rio de Janeiro, onde bater tambor em Barretos, em Brotas, cortesia, é alegria, ela é carnaval. Ela dança, ela mexe, vai na ponta do pé. É bandeira, é viola, só no bole-bole, é tudo que ela quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe, vai na ponta do pé. Que graça o seu biquinho mexendo, que lindinho. Maluco é quem não te quer. Que graça o seu biquinho, que lindinho. Maluco é quem não te quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe, vai na ponta do pé. É bandeira, é viola, é só no gole, gole, é tudo que ela quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe, vai na ponta do pé. Que graça o seu biquinho mexendo, que lindinho. Maluco é quem não te quer. Que graça o seu biquinho mexendo, que lindinho. Maluco é quem não te quer. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe, vai na ponta do pé. Aí está, Ana Maria, 16 horas e 27 minutinhos e foi esse sucesso na voz de Daniel, a gata do milênio, para animar a sua tarde nesta sexta-feira. É, pessoal, e vem pro Supermercado Dia e aproveite essas maravilhosas ofertas que são válidas para este final de semana. Ali você encontra contra filé bovino, friboi e o pedaço, o quilo por apenas R$ 36,90. Açaí split 1,5 quilos por R$ 21,90. Batata McCain 720 gramas por apenas R$ 14,99. Cerveja Itaipava Pilsen 269 ml por R$ 1,79. E papéis higiênicos folha dupla com 12 unidades por apenas R$ 11,99. Então aproveite que tá barato, tá pertinho, tá no Dia Santa Rita, na rua José Bonifácio, no centro de nossa cidade. E o telefone é o 3582-6588, Dia Santa Rita. 16 horas e 28 minutinhos, pessoal, e vamos agora com mais um modão. E esse agora é levando aquele abraço bem apertado a você, Zilda Rosa. A nossa querida Zilda, lá no bairro Planalto, que não perde a nossa programação. Desejamos a você, Zilda, uma excelente tarde de sexta-feira. E, é claro, um maravilhoso final de semana. E esteja sempre aí ligadinha na sua Zequinha de Abreu, porque estamos sempre aqui para fazer a alegria do seu dia, minha amiga. 16 horas e 29 minutinhos. E vamos que vamos animar na voz de Gini Geno, a galera do chapéu. Legal dessa de cano comprido, o velho jeans e o cinto bom de couro curtido, o chapéu na cabeça e a jaqueta surrada. Confere tudo e vê se não tá faltando nada. Chama a turma que a festa começa na estrada. Chama a turma que a festa começa na estrada. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu. Quem tá bem alto eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Faz um encontro marcado, placas de toda parte, carros adesivados. ensaiado. Uns estão se conhecendo e outros apaixonados. É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado. É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem sabe dá um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto, eu quero ouvir. Quem manda aqui? Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Quem manda aqui é a galera do chapéu. Eu acho que é uma coisa assim que vai dando força. Casa de Caboclo, o som do sertão no ar. Biodiagnóstico, o laboratório da Bruna, informa a hora certa. 4:33. Hoje não tem compre, compre, compre. Como assim, Botini? Na casa do construtor é alugue, alugue, alugue. Me explica, Botini. Aqui você aluga andaime, betoneira, martelete, parafusadeira, até limpadora de sofá. Tudo para sua obra ou para sua casa, você aluga na Casa do Construtor. Por isso, alugue, alugue, alugue. Casa do Construtor, um lugar para alugar. Em Santa Rita, na rua Vitor Meireles, 897. Descendo a Praça da Estação. Telefone 3584-4883. Atenção, atenção! Em Santa Rita, Malaquias Autopeças. Uma loja novinha, moderna e com profissionais treinados para melhor atendê-los. Linha completa em peças para carros nacionais e importados, acessórios e muito mais. E é claro, a melhor forma de pagamento. Na Avenida Padre Pio Corso, 1772, em frente ao CAIS. Disque Peças, pois o Malaquias não cobra taxa de entrega. 3584-4444 com o zap 99741-1003. Malaquias Autopeças, agora mais perto de você. Participe da promoção, que pode te dar até quinhentão. São muitas chances de ganhar sua raspadinha digital, tá no dia. Aqui tem prêmio todo dia, se eu ganhar, que alegria. Chama o teu, a Ana Bia, promoção é aqui no dia. Promoção prêmio todo dia. A cada R$50 em compras, você concorre a prêmios de até R$500. Serão mais de 10 mil ganhadores. Participe! Vem ganhar na promoção, prêmio todo dia. Problema na dentadura? Falta de algum dente? Sorriso escondido? Tudo isso a Saúde Odontologia resolve com implante ou lente de contato dental. Na Saúde Odontologia, o cirurgião dentista que resolve é mestre graduado e especialista em implante. Tenha saúde, conforto e beleza na boca. Saúde Odontologia, sua alegria de sorrir. Rua Coronel Procópio de Carvalho, 311, no centro, em Porto Ferreira. RT Doutora Juliana Camargo de Lima. CRO 115-825-SP. Participe da promoção, que pode te dar até quinhentão. São muitas chances de ganhar sua raspadinha digital, tá no dia. Zequinha de Abreu, a rádio mais ouvida da cidade. Casa de Caboclo, o som do sertão no ar. J 16 horas e 36 minutinhos, pessoal. E atenção, Santa Rita, que neste mês de maio, o mês das mães, o presente ideal está na loja Mais Que Mais Barato. Localizada ao lado da Igreja Matriz, em frente ao ponto de táxi. Lá você encontra regatas femininas por apenas R$ 14,99, shorts femininos por R$ 24,99 e blusas femininas até o tamanho extra a partir de R$ 24,99. E comprando na loja neste mês, você vai concorrer a uma linda cesta de chocolates com uma caneca personalizada. E tem mais, pessoal! Lá você também encontra travesseiros por apenas R$ 24,99. Kit meia com três pares no feminino ou masculino e também infantil por apenas R$ 12,99. Isso sem falar nas novidades em vestidos curtos, longos e roupas para inverno. Tudo isso e muito mais é somente na loja Mais Que Mais Barato, em frente ao ponto de táxi da Igreja Matriz. 16 horas e 37 minutinhos, pessoal. E a nossa querida Lúcia Mardegão já registrou a sua participação no seu programa Casa de Caboclo. Está ela e a nossa querida Rose reunidas curtindo a nossa programação e esperando aquelas músicas românticas caprichadas, né, Lúcia? É claro que vamos mandar, minha amiga, não só a vocês que formam esse pessoal maravilhoso, mas também levando aquele abração ao nosso amigo Mauro Mardegan, a amiga Marisete Tozetti e toda a sua família, a Tereza lá na Rua 7 de Setembro e o Pedrinho, a Maria Inês, a Preta e toda a sua família, a Tereza Pessoa e o seu esposo Pretão, ao Reginaldo Roberto Pinheiro, ao Laércio Andrioli e a Paulinha, a nossa querida Chica lá no 22 de maio, a Benedita e toda a sua família, Clara Coradello e João Zamprônio, Dito Pires, Véio Aprígio e, é claro, a todos amigos e amigas ouvintes. 16 horas e 38 minutinhos, Lúcia. E vamos que vamos voltar a 1991 com João Paulo e Daniel, Desejo de Amar. E como hoje é sexta-feira, é dia de tomar uma cerveja com Leandro e Leonardo, né, Lúcia?